Jesus voltasse agora, que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Meu Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo momentos a meditar, se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Às vezes passo momentos a meditar, se Jesus voltasse hoje, eu não sofreria mais. Ora bem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora bem, Senhor Jesus,